quando eu percebi seu desejo de partir e não dar opção, não querendo mais nada de Cristo, nem da vida que Ele te deu. Não se esqueça que todo amor, toda atenção Ele te deu. Permaneça aqui e não faça a loucura da vida. Eu quero ver você perto daqui, longe do teu coração. O desejo de se afastar e não ter endereço. Eu quero ver você nas obras do bem, interesse em ser um irmão, interesse no amor infinito que invade em qualquer estação. Não se esqueça que todo amor, toda atenção Ele te deu. Permaneça aqui e não faça a loucura da vida. Eu quero ver você afastar e não ter endereço. Eu quero ver você perto daqui, longe do teu coração. O desejo de se afastar e não ter endereço. Stop.